andrecedesmoral.com.br. Alô, meu lote, Zé Vaqueiro, tamo junto. Em nome do Esporte Best Brasil. Alô, meu amigo Gaúcho. E todo mundo tá desconfiando. E a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando. Só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte. É pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte, deixa confidencial e fica comigo. Fica comigo. Deixa confidencial e fica comigo. Fica comigo. Ninguém precisa saber. Amor só tem que se viver. De e todo mundo tá desconfiando. E a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando. Só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte.